No Brasil só existe democracia, no meio dele atinge até o cristão. Pobre, rico, branco, negro, atinge o de Mercedes, Black, MBA, mestrado. Ou de fardo de uniforme com inscrição do estado, um semelhante na direção. Desperta o pavor de eu ver ser mesmo cuzão. E vi seis do tambor, não importa hierarquia no crime, o arsenal vai ter metade X1 e ser emboscado por rival. Não importa a carteira de magistrado, não vai dar uma no swing sem vigia armado. PM não amplia matança todo dia no morro, porque treme pra Jericó, baby Igu abrindo fogo. Se não fosse o cu na mão do agente penitenciário, a tortura seria o dobro no sistema carcerário. Pavor da represália vinda dos presídios é o freio pra ministro da justiça assassino. Nosso abalo emocional tem lógica quando a chance é 2-1 de final. Guararema roto com autoridade pública, condecorando o gambé por inflar as tábuas de imortalidade do IBGE. Na teoria de massacre do Eduardo, o lote que matou Marielle é o que chacinou em Osasco, corrigindo. Não temos alegria no DNA, só temo de se aproximar nunca que o estado vai balear. Pou, pou, pou, pou, pou, no regime satânico somos todos adoecidos pela síndrome do pânico. Pou, pou, pou, pou, pou, divide é funcional, furador. Todos sem recessão são reféns do terror. Pou, pou, pou, pou, pou, no regime satânico somos todos adoecidos pela síndrome do pânico. Pou, pou, pou, pou, pou, divide é funcional, furador. Todos sem recessão são reféns do terror. Somos anomalias do planeta branco, artérias entupidas de síndrome do pânico. No bafômetro, em vez de detectar álcool etílico, é mais fácil mililitros de antidepressivo. Temos os mesmos traumas das vítimas das batalhas do Paquistão, Iêmen, Ucrânia, Somália. Invocação do mal político no fim do mandato, vai pro exterior pra fugir de atentado. Por causa deles, desenvolver uma tática de professor, tocar violão pra amenizar temor. A bala vai financiar a sociedade da histeria, fobia. Esquece que não tem pele feita de aramida, que o GPS pessoal só produz um resultado. Rastre as cinzas no porta-mala do voo carbonizado. Sei onde mora o pânico da classe rica, na ideologia afrodescendente ativista feminista, que diz que não precisamos cantar o hino, ser filmados, e sim de líder vindo das ruas de barro, que diz que nem no inferno é normal vender DVD pirata com cena real de preso degolando preso na faca tomada por calafrios. Mãe reza o terço pro filho ir pro show sem trombar código policial. Que encosta Zé, não se mexe, vai morrer. Tá fudido por tá com a camisa do rapper, defensor de bandido. Pou, pou, pou, pou, pou, no regime satânico somos todos adoecidos pela síndrome do pânico. Pou, pou, pou, pou, pou, de vídeo é funcional, furador. Todos sem recessão são reféns do terror. Pou, pou, pou, pou, pou, no regime satânico somos todos adoecidos pela síndrome do pânico. Pou, pou, pou, pou, pou, de vídeo é funcional, furador. Todos sem recessão são reféns do terror. Quem falou em paz devia, tá muito louco. A que mata em vão no velório, carbonizar o corpo, propaganda de terror. Olha o preço de mexer com a gente, abala os parentes psicologicamente. Temo que os moleque vindos armados de moto tentem falar as mesmas gírias, serem os próximos. O receio que sigo religioso contra aborto, que não liga se a gravidade trabalha no meio do mofo. Em nome de Deus protege a vida intrauterina, enquanto apoia o governador da sugestão assassina, que quer implantar mais uma pena de morte no Brasil. Tiro de sniper pra quem portar fuzil. A mídia tendenciosa, o governo patrão vão te fazer ter favor de lutar contra regimes de exceção. Só moribundo vai ver que a diária é só missa de finado, com coquetel molotov no bus articulado. Meu medo é que sigamos aceitando o jogo de camisa, botijão política assistencialista, sem orientação amarrando arquiteto na dinamite, pra fechar puteiro e torrar com cocaína e whisky. Não escrevo pra receber Nobel da Paz em Oslo, apenas pra não ver os nossos assinando no fórum. Pra erradicar o temor que aos 6 anos já assusta, do vício da mãe o levar pra família substituta. Pou, pou, pou, pou, pou, no regime satânico somos todos adoecidos pela síndrome do pânico. Pou, pou, pou, pou, pou, de vídeo é funcional, furador. Todos sem recessão são reféns do terror. Pou, pou, pou, pou, pou, no regime satânico somos todos adoecidos pela síndrome do pânico. Pou, pou, pou, pou, pou, de vídeo é funcional, furador. Todos sem recessão são reféns do terror.